Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Okay.

Canal 2 da Antena Web. Agora é sempre a palpare qualquer lugar em que eu piso. Às vezes de cabeça torta, lá vamos sempre a palpare. Eu até palpo a porta de casa e antes de entrar. Ainda bem já tem juízo, ainda bem já tem juízo dentro desse cabeção. Dentro desse cabeção vai palpando o que é preciso. Outras coisas isso não. Em tudo que já palpaste, pergunta agora eu então, se algum dia te enganaste com o que sentiste na mão. E há uma e a cada uma, e há uma e a cada uma que tenha graça que tem. Que tenha graça que tem. Vou-te contar só a ti, mas não digas a ninguém. Um dia falava à toa, mas aprendi a lição. Pensando ser fruta boa, mas era um maricão. Manel, tu andas sem jeito. Manel, tu andas sem jeito com a cabeça no ar. Com a cabeça no ar, não sabias o efeito que isto podia dar. Ninguém no mundo é perfeito e tu tivestes azar. Bem feito, Manel, bem feito, quem te mandou a palpar? É bem feito, sim, senhor. É bem feito, sim, senhor. Foi engano de bazar. Foi engano de bazar. E a polpa fiquei sem cor, nem ar para respirar. Era tão linda de cara, fazia tanta meiguice. Feitada boa e tão rara, e embaixo como já disse. Não contes nunca a ninguém, não contes nunca a ninguém isso que passou contigo. Isso que passou contigo, para não andares ao desdém, senão vai ser um castigo. Vou-te dar um conselhinho, por não te querer ver mal. Não bebas mais desse vinho, para não caíres noutro igual. Com teu conselhinho, lá vais com teu conselhinho, e eu faço o que me apetece. E eu faço o que me apetece. Não tem nada a ver com vinho, são coisas que acontecem. Na vida há coisas assim, e esta foi a valer. O prato come-me a mim, e eu lá o comi sem querer. Com tudo que aqui ouvi, com tudo que aqui ouvi, na minha opinião, na minha opinião, Manel, agora já vi, não queres mais maricão. Adeus, Manel, vou embora, adorei este pedaço, e a todos cá nesta hora, deixa aqui o meu abraço. Se cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo, joias caras dei para ela.

quien llegó. Tem que ser pra mim.